para de chegar a notificação no seu celular. Ó, é. Oh, telefone no modo avião. Ninguém me perturba. Eu e ela, luz de vela, barulho de chuva. Bota um bom som, bom som. E a luz quase apagada. Ela pergunta, R7, cê me ama? Fala, mesmo sabendo a resposta. Ela quer ouvir. Eu sei bem o que ela gosta. E o que ela gosta de ouvir. Teu travesseiro, meu braço. Abraço debaixo do cobertor. Fala que eu sou o trem, o aço. Mas debaixo da coberta eu sou o metrô. Viajando pelas curvas. Sensação de liberdade. Hoje a minha visão tá turva. Claridade. Me chama pra dançar. Me chama pra viver. Ou pra ver o mar. Sol nascer. Aquecer. Nós se molhar. E depois voltar pro telefone no modo avião. Ninguém me perturba. Eu e ela, luz de vela. Barulho de chuva. Bota um bom som. E a luz quase apagada. Ela pergunta, L7, cê me ama? Fala, tá brincando? Tô brindando sempre. Nossa vitória, nossos planos. Daqui pra frente, dormiu e sempre. De repente não, depende da gente. Do telefone modo avião. De vela, barulho de chuva. Bota um bom som, bom som. E a luz quase apagada. Ela pergunta, L7, cê me ama? Fala. Brinca muito, Léo.